sequeira. Me amarra, não sumilha sua. Nique sequeira. Comédia não atrasa minha lupa. Nique sequeira. Sua cara nem um pouco me assusta. E aí, verme arrombado, invejoso, filho da... Não é de hoje que observo quem é que tá comigo, os monstros que tão somando os cookies. Vem dividindo, falando uma pá de besteira a respeito de nós, jogando migalha pros ratos sem aval ou voz. Enquanto os raios repartiam a porcelana fina no meu globo pensante, mais de 1 milhão de fita. Lembrei da Glock e dos comédia na minha cara. Lembrei dos conversinhas, associei quantas mancadas. E vi que por mais que cê caminhe pelo certo, uma pá de zóio de banha corrói por dentro seu ego e tenta de uma forma ou outra te corromper, tipo praga. E o objetivo dela é enlouquecer. Um irmão meu, dois irmãos seus, se iludiu com o barulho dos caixas, se corrompeu. Haha, mas que invejoso por dinheiro me vendeu. Cê lembra que o crime cobra, volta em cinzas no pneu. Nique sequeira. Me amarra, não sumilha sua. Nique sequeira. Comédia não atrasa minha lupa. Nique sequeira. Sua cara nem um pouco me assusta. E aí, verme arrombado, invejoso, filho da puta. Passou raspando, juro, não queria puxar sua cabeça rolando de exemplo pra outro aprender e ver que falsidade e inveja resulta em luta. Decepado um a um, sem deixar pelo menos um fruto. Nem que cê queira, inveja não fusca minha lua. Nem que cê queira, mentira não atrasa minha luta. Pode usar minha roupa, meu estilo, minha voz. Por mais que você queira, não consegue ser um de nós, ha. E vou falar que vários como você tentaram derrubar um de nós, sem entender que o rap é muito mais que calça larga e toca preta. Tem que correr no sangue, tem que arder na veia, tem que virar do abenço arrepiado, os pés à cabeça, soltando a voz, fácil ignorar. É muita tremenda. O barato é louco, é mais que louco, é tenebroso. E a missão é mais que sede, explode globo de invejoso. Sequeira. Me amarra, não sumilha sua. Sequeira. Comédia não atrasa minha luta. Sequeira. Sua cara não pode. Me assusta. E aí, verme arrombado, invejoso, filho da... Enquanto escame, caça e troca tiro na cena do louco. Cada dia que passa, o pesadelo tá mais novo. 10, 11, 12, a faixa etária. 13, 14, 15, B.O. na capivara. Puta que pariu, que nós faz pelos malote. De Colt 4-5, giricó, ciclope, eu block. Clique, crack, sai do Boston infeliz. E a fuga foi de RR. Que é isso de Honda Bis pro CB. Que nós não precisa de muito pá. Basta ter apetite e sede pra jogar. Porque lá, nos becos da quebrada, PM não passa. Paz, justiça e liberdade, é leme, leia, bala. A cara dos comédia, invejoso, cu de burro. Se arrepia ouvindo meu som, mas se finge de surdo. Cego, mudo, mudo, não falo uma pau. Mas cantando lágrima de sangue, chega a chorar e bata nós. Desce do palco pra cuspir uma pá de defeito. Esses malucos aí, ó, são tudo cheio. Mas puta que pariu, ó o peso dessa voz. Por mais que você queira, não consegue ser um de nós. Nique sequeira. Me amarra, não sumilha sua. Nique sequeira. Comédia não atrasa minha luta. Nique sequeira. Sua cara nem um pouco me assusta. E aí, verme arrombado, invejoso, filho da... Nique sequeira. Me amarra, não sumilha sua. Nique sequeira. Comédia não atrasa minha luta. Nique sequeira. Sua cara nem um pouco me assusta. E aí, verme arrombado, invejoso, filho da puta.